Foi assinado nesta segunda-feira, 25 de junho, um termo de ajustamento de conduta entre os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Federal, do Espírito Santo e as Defensorias Públicas dos dois estados e mais 9 órgãos públicos, além das empresas Samarco, Vale e BHP. O acordo muda a governança da Fundação Renova e prevê a criação de novas estruturas para garantir a participação dos atingidos nas decisões referentes à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. O novo acordo modifica o termo de transação e ajustamento de conduta assinado pela União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e as empresas em março de 2016. Nesse termo, foram criados a Fundação Renova, o Comitê Interfederativo e as Câmaras Técnicas de Assessoramento. O Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, conta como tem sido a atuação do Ministério Público no último ano. Desde quando nós entramos, há cerca de um ano e meio, na administração do Ministério Público, uma grande preocupação que nós tivemos foi de participar, concorrer, para que todas as instituições públicas relacionadas com a apuração dos danos, com a apuração de responsabilidades, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, falassem, se sentassem, conversassem em prol da reparação dos danos ambientais e dos danos materiais, dos danos socioeconômicos. Isso nós conseguimos ao longo desse um ano e meio, tanto é que chegamos a essa data. Foi um trabalho difícil. Eu gostaria de registrar os meus elogios a todas as instituições, como a AGU, a AGE, a Defensoria Pública Federal, né, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Espírito Santo, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual de Minas, do Espírito Santo, e também das empresas. Não fossem as empresas, também não chegaríamos a esse resultado. Tanto a BHP, a Samarco, a Vale, a Renova, que participou bastante. Foram mais de 50 reuniões, quase um ano e pouco, de reuniões e de tratativas, até chegarmos nesse termo de acordo governamental. A coordenadora da Força-Tarefa, que atua neste caso, Andressa de Oliveira Lanchotti, fala quais são as principais mudanças que o acordo traz. Esse acordo ele busca criar mecanismos de efetiva participação e de controle social. Porque só por meio do controle social nós vamos de fato obter uma reparação integral dos danos ocasionados pelo rompimento de Fundão. O TETAC ele instituiu 42 programas que são executados pela Fundação Renova. Só que hoje os atingidos eles não têm participação efetiva na execução desses programas. Por isso há muita crítica no sentido de que esses programas são inefetivos, né? Não trazem a reparação integral. A partir de agora são criadas comissões locais, câmaras regionais e também um fórum de observadores. As comissões locais e as câmaras regionais, elas são formadas pelos próprios atingidos. Eles vão poder fazer mudanças pontuais diretamente nos programas com a Fundação Renova e também vão apresentar propostas de mudanças mais substanciais ao CIF, que é o Comitê Interfederativo que controla a execução dos programas pela Fundação Renova. O promotor de justiça André Sperlin fala sobre o aumento da participação dos atingidos no processo de reparação. A gente falou bastante de participação e realmente esse foi o foco. Mas por quê? Eu acho que é importante a gente pensar que os atingidos sentiram ao longo desse tempo que a Fundação Renova, e aí eu posso dizer através, que são quase um representante das empresas, apresentavam soluções para os atingidos de cima para baixo. Então, muitas vezes, há o gasto de milhões de reais imaginando uma solução que não era a solução que os atingidos queriam. A única forma da gente fazer a reparação integral é ouvindo os atingidos de forma qualificada e, para isso, nós construímos a assessoria técnica. A assessoria técnica, que é composta por profissionais, sejam engenheiros, advogados, agrônomos, enfim, dependendo de cada região, vai ter um tipo de assessoria técnica, mas é uma equipe multidisciplinar que vai estar junto com os atingidos, levantando os danos, e ajudando os atingidos nessa reivindicação. Então, esse processo vai ser construído ao longo de toda a bacia. Todos os 39 municípios terão direito a ter assessoria técnica, se assim o desejarem. Isso é algo bem importante. Mas é um processo que, de certa forma, é complexo e leva um pouco de tempo, porque a assessoria técnica ela tem que ser escolhida pelos próprios atingidos. Não adianta o Ministério Público ou a Fundação Renova chegar e falar essa vai ser a sua assessoria técnica, porque não vai ter a confiança dos atingidos, né? Eles sofreram os danos e eles vão escolher quem vai estar ao lado deles no momento da reparação. O termo de ajustamento de conduta foi encaminhado à 12ª Vara da Justiça Federal para homologação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.